Hola, querido. Los 5 puntos de este estudio son: primero, a triste situación de Naamán; segundo, o testemunho singular de uma menina; terceiro, Eliseu, o profeta; quarto, a cura de Naamán; e quinto, o nascimento de um novo crente. Veja, a missão dos missionários, e não se esqueça que um missionário é todo aquele cristão que aceita o chamado para cumprir a missão. Bem, a missão dos missionários não se encontra restrita ao lugar onde eles moram. É necessário também evangelizar as pessoas de outros países, outras culturas. Neste estudo, analisaremos este aspecto da missão. Veja, a história da cura miraculosa de Naamán nos ensina como podemos evangelizar as pessoas alheias à nossa cultura e aos nossos costumes. Consideraremos primeiro a pessoa de Naamán. Quem era Naamán? No segundo livro dos Reis, capítulo 5, versículo 1, encontramos o seguinte: e Naamán, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o senhor dera livramento aos sírios, e ele era este varão homem valoroso, porém leproso. Observe as qualidades deste general, comandante do exército sírio: importante, grande homem, de muito respeito, homem valoroso. Mas de que lhe servia a este homem tudo isso se tinha um porém? Só que o porém na vida de Naamán não era um assunto simples, era uma doença maligna que estava devorando suas carnes por debaixo das roupas finas que ele vestia. Sabe que a lepra naqueles dias era uma doença que não tinha cura, e em algumas culturas, como a judaica, era símbolo do pecado. Que poderia fazer Naamán? Aonde ele poderia ir carregando a dor, a vergonha de seu mal? Pois foi nessas circunstâncias que o general sírio ouviu falar do poder curador de Deus e rompeu a barreira do preconceito político, cultural e religioso para sair em busca de ajuda. Se existe algo que não tem contestação, é o fato de que as pessoas que atravessam um momento de necessidade, de dificuldade, são capazes de fazer qualquer coisa para resolver seus problemas, suas dificuldades. Nos tempos de Cristo também era assim. Pessoas que de outra maneira jamais teriam buscado Jesus, o fizeram num momento de necessidade. E Jesus aproveitou essas oportunidades, atendeu às necessidades dessas pessoas, realizou milagres de cura com eles, muitos milagres, em diferentes lugares e com diferentes tipos de pessoas. Nosso estudo, por exemplo, menciona a cura do leproso em Cafarnaum, a cura da filha de Jairo, a cura da mulher com fluxo de sangue e, finalmente, a cura do paralítico que foi levado a Jesus pelos seus amigos que abriram o teto da casa para fazê-lo entrar. Todos estes casos têm um comum denominador: é o fato de que essas pessoas procuraram Jesus num momento de necessidade. Não tem quem não busque Jesus no momento da dor, das dificuldades. Não estou me referindo apenas às necessidades do corpo, mas também às necessidades da alma, porque assim como há lares e pessoas pobres que não têm um teto, nem muitas vezes o que comer, há também pessoas solitárias, desesperadas, que aparentemente têm tudo, como Naamán, porém choram e sofrem, sofrem terrivelmente na solidão de seu quarto. E a melhor maneira de alcançar essas pessoas é através da amizade, porque um amigo está sempre ao lado e sabe quando a pessoa está triste ou está enfrentando dificuldades. É nessas horas que todos são sensíveis ao Evangelho. os Jairos e os Namãs. Nesta vida, ninguém quer saber de religião. Coloque isso na sua cabeça. Porém, todos anseiam ajuda na hora da dificuldade. E é essa uma porta aberta para a apresentação do Evangelho. Na segunda parte deste estudo, veremos a importância do testemunho pessoal. Testemunho pessoal como um instrumento poderoso para levar o Evangelho a pessoas de outro grupo social, cultural ou religioso. A menina cativa que lhe falou a Naamã sobre o profeta fez um trabalho que merece ser considerado com atenção. Em primeiro lugar, essa menina não era estranha a Naamã. Ela tinha acesso ao general. Mesmo sendo ambos de classes sociais diferentes, a menina era uma simples escrava e o general uma pessoa rica e importante, mas a menina pobre trabalhava na casa do homem rico. Se aquela menina não trabalhasse na casa de Naamã e simplesmente decidisse um dia ir de porta em porta testificando da sua fé, o comandante sírio jamais a teria atendido, nunca teria prestado atenção àquilo que aquela menina tinha para dizer. Mas a menina trabalhava na casa de Naamã, tinha acesso a ele e aproveitou essa oportunidade para testificar da sua fé. Está provado que o testemunho de um conhecido é mais valioso que o testemunho de um desconhecido. Agora, outro pensamento que precisamos observar é que a menina não se limitou a viver uma vida correta e a pensar que já com a sua vida estava testificando. A coerência de uma vida é importante, é básico, diria eu. Porém, porque, veja, de nada servem as simples palavras se não vêm acompanhadas de uma vida coerente. Porém, também existem muitos cristãos que se limitam a viver uma vida coerente e nada mais. Essa menina nos ensina que é importante também falar da fé. Não basta viver o Evangelho, é necessário também comunicá-lo. Então a menina, pois, não ficou simplesmente dizendo estou dando um bom testemunho dos meus princípios, mas aproveitou um momento de oportunidade para falar do Deus Todo-Poderoso de Israel. Falemos agora um pouco de Eliseu, o profeta que curou Naamã. Esta é a terceira parte do estudo. O ministério de Eliseu durou quase 50 anos. Ele foi um mestre formador de profetas. Dirigia o que se chamava a escola dos profetas. O próprio Eliseu também tinha sido formado por outro profeta chamado Elias. Elias foi trasladado vivo para os céus. Mas antes de seu arrebatamento, Eliseu lhe pediu uma porção dobrada do Espírito. A história está registrada no segundo livro de Reis, capítulo 2, verso 9, diz assim. Sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu, pede-me o que queres que te faça antes de que seja tomado de ti. E disse Eliseu, peço-te que haja porção dobrada do teu Espírito sobre mim. Sabe, o espírito que tinha dirigido o ministério de Elias, sem dúvida nenhuma, era o Espírito Santo. E agora, Eliseu desejava uma porção dobrada de esse espírito. Naturalmente, o ministério de Eliseu tinha que ser um ministério poderoso, porque era o Espírito Santo que controlava sua vida, acompanhava seus feitos poderosos, miraculosos. Sabe, só uma vida cheia do Espírito Santo está em condições de ser usada poderosamente por Deus. E se nós quisermos evangelizar as pessoas de outras culturas, não podemos ir confiando em nossas estratégias humanas, porém no Espírito Santo. A vida de Eliseu estava cheia do Espírito e acompanhada de fatos extraordinários, e um deles foi a cura de Naamã. Eliseu aparentemente lhe fez pouco caso, nem sequer saiu a receber ao poderoso comandante sírio, que chegou acompanhado de carros e soldados. Simplesmente lhe enviou um mensageiro dizendo o que tinha que fazer o capitão sírio. Agora, isto era orgulho de parte do profeta? Soberba? Indiferença frente à dor de um ser humano? Claro que não. Eu creio que o profeta só queria ensinar a Namã que a sua cura não dependia do profeta, mas de Deus. O comandante precisava aprender a confiar em Deus e não no ser humano. Esta é uma grande lição que os instrumentos humanos precisamos aprender. A nossa missão é conduzir as pessoas a Cristo e não a nós mesmos. É fácil saber, sabes, fazer demagogia com o Evangelho, agradar ao povo, ganhar a simpatia das pessoas. É fácil sentir-se uma celebridade, aceitar com alegria os aplausos, mas a nossa missão é esquecer-nos de nós mesmos, esconder-nos dos flashes e levar as pessoas a Cristo. Pensemos agora na cura de Naamã. Esta é a quarta parte de nosso estudo. A forma como ele foi curado é curiosa. O profeta não saiu com ares de homem de Deus para falar com modos e gestos fabricados. Simplesmente enviou o seu mensageiro a dizer-lhe que fosse ao Jordão e se submergisse lá 7 vezes. Agora, lá na Síria, na terra do capitão, ele tinha maiores e melhores rios. Por que teria ele que ir a um rio pequeno como o Jordão? Ah, porque as coisas no reino de Deus são simples. Naamã precisava aprender a confiar em Deus. A sua salvação não dependia da grandiosidade do profeta, nem da espectacularidade de um homem, de um fato deslumbrante, nem mesmo dependia do rio. As águas do Jordão eram só um símbolo da graça maravilhosa de Cristo. Naamã precisava confiar na graça redentora de Cristo. A nossa missão é conduzir as pessoas ao Jordão. O batismo é um símbolo de que Jesus, daquilo que Jesus fez pelos seres humanos para salvá-los. Se realmente creemos que Jesus morreu por nossos pecados, pois então precisamos sermos batizados, porque Paulo diz que quando somos batizados na morte de Cristo. No momento de sermos submergidos nas águas, estamos simbolicamente morrendo à morte de Cristo, e ao sairmos das águas, estamos ressuscitando para uma vida nova em Cristo. Não existe outra saída para o pecador. Em nenhum outro há salvação, porque não há outro nome dado aos homens em quem possamos ser salvos. E agora chegamos no fim deste estudo, falando da atitude de um homem que foi transformado pela graça. Veja, logo depois da sua cura, Naamã voltou à casa do profeta e lhe diz o que encontramos registrado no segundo livro dos Reis, capítulo 5, verso 17. Diz assim: porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Ah, querido, este é o resultado na vida de uma pessoa convertida. Os ídolos ficam de lado diante da presença e a soberania do verdadeiro Deus. A graça recebida é tão grande que o coração humano é possuído por um espírito de gratidão que o conduz para a adoração. Deus ocupa cada espaço do coração. Não tem mais espaço para as coisas deste mundo, por mais atrativas e sedutoras que pareçam. A obediência não é a causa da salvação, sino o resultado natural de ter recebido a graça redentora. Mas há outro aspecto da vida transformada de um cristão neste texto. É a generosidade de um coração que foi regenerado. Naamã trouxe uma oferenda para agradecer ao profeta a bênção recebida. Se o profeta recebeu ou não a oferenda é outra história. O que devemos destacar é o resultado da graça. Primeiro, o comandante reconhece a soberania de Deus. Deus é o único Deus. Ninguém mais merece sua adoração. E em segundo lugar, já que Deus é Deus soberano, todo-poderoso, então tudo que tenho, tudo que sou, lhe pertence. E eu entrego com alegria aquilo que Deus me deu. Ah, isto significa que a fidelidade nos dízimos e nas oferendas não é a causa da salvação, mas o resultado de um coração agradecido que entendeu o que é a salvação pela graça. Resumindo, Deus é um Deus missionário. Nós precisamos ser cristãos missionários. A nossa missão não se restringe ao lugar onde vivemos. Também devemos levar o Evangelho para outros lugares físicos, para outras culturas. O melhor instrumento para chegar a pessoas de outras culturas é a amizade. Todo ser humano, em algum momento, passa por momentos difíceis. E se nós, como amigos, estamos perto, então teremos a oportunidade de apresentar a Jesus. Gente que de outra maneira nunca falaria de coisas espirituais, quando passam por tribulações, abrem o coração e dão lugar a Deus. Esse é o método que aprendemos neste estudo. Que Deus te abençoe ricamente.